7 é o prefixo da sua rádio. ZYK 522 AM 1000 kHz. Ondas curtas. ZYE 950 em 49 metros. 951 em 31 metros. 952 em 25 metros. 953 em 19 metros. Rádio Record, São Paulo. A voz do Brasil. Bétio. Por alguém. Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu bom dia, Seis horas. Seu Zé Bétio, cheguei. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos os ouvidos do Brasil. Valeu. Na técnica vai trabalhar o gigante. Ronaldo. José Mero produziu. Zé Bétio vai apresentar. Na vida vai trabalhar e vai trabalhar a Gracinha também. Mas é terra boa e bom Brasil para sempre. Melhor país do mundo é nosso. Melhor terra do planeta. Nossa, crime, melhor do mundo. Nós temos liberdade, nós temos de espaço sobrando. Brasil não tem guerra, não tem vulcão, não tem furacão, não tem neve, não tem nada que incomoda ninguém. Tem que entender. Tem que levantar da cama de manhã, arregaçar as mãos e trabalhar. Depois de Natal, hoje não vai incomodar ninguém para pular da cama, não. Porque seria até um desrespeito aos ouvintes do Brasil. Então a gente vai formando a hora, tocando as músicas que vocês gostam. Hoje não tem nada de moer a boneca, hein? Não, é? Hoje não. Ah, é? Hoje não tem que soltar água em ninguém, né? Não tem, não. É, também, meu comigo até agora, tem que dormir. 6:07 em São Paulo, 6:07. Agora, Juliano e Isabel cantam. Dói coração, toca no filme. Dói coração, você dói, eu quero chorar. Sua batida é minha vida, quando quiser pode parar. Eu vou chorar, sua batida é minha vida, quando quiser pode parar. Você parando eu morrerei, esquecerei a minha dor, porque é tão triste viver senão, sempre chorando por um amor. Rádio Relógio Ouvinte, São Paulo, 6:08. Dói coração, você dói, eu vou chorar. Sua batida é minha vida, quando quiser pode parar. Você parando eu morrerei, esquecerei a minha dor, porque é tão triste viver penando, sempre chorando por um amor.

Vamos levar, vamos forró. Coronel, né? Você não vai mandar mensagem de Natal lá pra véia, não? Eu preciso mandar mais uma mensagem, que uma só não dá, né? Tá legal. Agora a gente tem os comerciais pra fazer, depois a gente faz uma valsinha de sanfona e você fala com ela mais cedo, pelo menos depois ela vai almoçar, né? É verdade. Então ela almoça mais cedo, ela almoça às 2 da tarde. 6h15 em São Paulo, 6h15. Eu recordo que vocês ouvem e é o programa Zé Beto. Eu quero começar agora com você ouvindo. Se na madrugada você exagerou comidas gordurosas e bebidas alcoólicas. Como é que é? Bebidas alcoólicas. Alcoólicas. Olha aí. Logicamente, daqui a pouco você levanta e começa a sentir tonturas, hein? Tonturas, começa a doer estômago, a barriga também não vai parar com as coisas. Então você toma Hepatovis com a cachofra. Hepatovis com a cachofra, remédio que conserta o fígado mesmo. Hepatovis com a cachofra tem em dragas e tem em líquido. Tem na farmácia, tem na drogaria, em qualquer lugar do Brasil. Hepatovis com a cachofra. Vamos levantar. Levantar nós. Vamos dormir, vai. Continue dormindo. 6h17. 6h17. Agora, dá um alô para você ouvindo. Aqui no Brasil, só tem um produto que limpa os dentes. Porque normalmente a pessoa que fuma muito, com o decorrer do tempo, os dentes, eles amarelam. E deixa a pessoa tão deselegante. Parece que o mesmo é tubar. Então você usa Nicodente, é um pó, você coloca na escova e escova bem os dentes. Mas fica um branco, claro, lindo, e depois você vai ter prazer de ir em frente ao espelho para ver a beleza dos seus dentes. Nicodente. Nicodente tem na farmácia e tem na drogaria também. Use Nicodente e seus dentes serão sempre brancos. Você conserva os dentes lindos, lindos, lindos, lindos. Nicodente. Às 18 minutos, Dona Sampaio, 6h18. Aqueles bolinhos de bacalhau ontem quebraram o lado do almoço, né? Ah, substituíram, né, o almoço. Onde que eu vou embora aqui, né? É tão gostoso. Você comeu, cara? Eu comi uns bolinhos. Quantos? 8, né, cara? Eu comi uns 3 ou 5, fiquei com vontade, aí então, chega mais, eu peguei. Foi a Maria do Céu. Minha mãe, a Maria do Veneto, se prepararam, o Rufino foi até lá, buscar e veio também pão, grandes fatias de pão, e não sei o que é que misturaram ali, parece que tinha mel misturado, uma coisa tão gostosa, e comeu também aquilo, Coronel? O pão não comi não, também mas não. Quando eu cheguei atrasado. Não, aquela hora que você comeu os bolinhos, a gente nem tinha mexido no pão ainda. Estava embrulhado então, né? Aí você estava com pressa, você ia embora, estava com sono, tinha que descansar. Perdeu o pão de mel. Perdi o pão de mel. Bom, Coronel, vamos tocar mais uma música e depois a gente vai tocar uma bocinha. Pra dar uma lula pra tomar, tá? 6h19, 6h19. Agora é o Luiz Gonzaga, Asa Branca. Tá curtindo? Thank you. sonhei a terra ardendo, posso ver a de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. O porta d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão. O porta d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão. Galera, gente, é São Paulo, 6:21. Isso é mesmo água branca, bateu águas do sertão. Depois eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo no meu coração. Depois eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo no meu coração. Hoje longe muitas léguas, uma triste solidão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos seus olhos vai a na plantação, eu te asseguro clarinão, viu, que eu cortarei vir no meu coração. Eu te asseguro, no clarinão, viu, que eu cortarei vir no meu coração. Sabe o que eu botei, garotinho? Tá do... É o Zita. Falou que era puca bé. É o Zita. Ô, qual é que você sabe o que é lá? Ver que área lá de bruta? Cuba? Cuba, rapaz. Ô, negão, como é que tá? Pergunta pra ele se ele sabe. Nós estamos juntos, meu amigo. Agora, né, sei lá, do jeito que ele está, e de repente ele chama o Juca. A vida é dura para quem mora. Levantar, se mexer, trabalhar e conquistar as coisas. Olha como ronca, parece porco na selva. Não. Tanto ronca para um lado, está da mão. Joga água nele durante cada vai. Joga mais água. Sai, pai. Sempre disputando uma partida de futebol, ninguém quer sair perdendo. Todo mundo quer sair com uma vitória. Ah, eu ganhei a taça daqui. São aquelas entradas violentas, porque o futebol é um esporte bruto. O que acontece? A pessoa leva uma buquinada, dá uma buquinada, ninguém cai, só tem um pé, dói. Aí aplica Genol, não sente dores mesmo. Quando você for jogar futebol, leve Genol, porque qualquer pancada aplica Genol, alivia na hora, mas é imediato o alívio. Genol tem em spray e tem em pomada. E Genol você encontra em qualquer farmácia, em qualquer drogaria do Brasil. Thank you. bonita, né? Viu? Certo. Música linda, hein, Coronel? É o hino da música sertaneja, né? Linda demais, linda demais. Eu acho que o cara que ia morrer pra tocar essa música, ele vive mais uma duas horas ainda. 6h25, 6 horas 25 minutos. O Bada B hoje veio aqui cumprimentar a gente, desejar boas festas, e a gente aproveita esse grande artista, esse grande cômico, esse humorista, para contar uma piada ou mais piada? Fala, mano, né? Ah, não, com esse negócio de conquistar, eu só saía mais. Uma vez eu vi uma mocinha com um relógio no pulso, falei, eu vou perguntar aqui a oração e aproveito, né? E bota uma caixinha de lá. Peguei e falei, ô mocinha, que horas são aí no seu relógio? Ela falou, falta 5 pra você criar vergonha. Eu falei, nossa, que relógio adiantado. 6h26, 6 horas 26 minutos. A pessoa que tem mau hábito, ela tem problema na vida. O mau hábito, além do incômodo, prejudica a pessoa. Às vezes uma moça tão bonita, charmosa, mercadoria para ninguém votar você. Ela mesmo sabe que ela é linda. Para isso tem espelho. E ninguém me quer. Não é que não quer, as pessoas querem, mas chega perto. Decepção. Mau hábito. E a pessoa fica marcada. Fica marcada. Vai num bar e ninguém convida para ficar. Por quê? Você é mau hábito. Um rapaz, as outras vezes, você não é um tipão, né? Comissão, é um tesouro. Vai conversar com ele, decepção também, mau hábito. A pessoa que tem mau hábito, fala sempre que ela plantou bananeira. Parece que ela está com a forquilha para cima. Agora eu pergunto. Dá para beijar o centro da forquilha? Não, não dá. Porque a imagem, ela não agrada, ela não é convidativa. Nem se o cara tiver bêbado, nem o bêbado beijo. É coisa feia, hein? Dá uma olhada, você vai ver a imagem, se agrada. Agrada nada. Não agrada. Então, se você tem mau hábito, você deve usar duas vezes no dia, anapione, é higiene para a boca, para a garganta. Se você tem gengiva desguiçada, um anapione resolve o problema. Anapione. Protetor eficiente de cristal e mercado há mais de 70 anos. A Napion tem na farmácia e na drogaria, qualquer lugar do Brasil. Ao que se sintam os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu acho que usar a Napion é bom porque nós não sabemos durante um dia aquilo que entra na nossa boca e o que é que fica depositado na nossa garganta. Eu vou usar a Napion porque é higiene para a boca e é higiene também para a garganta. A pessoa que tem gengivas que sangram, é bom usar a Napion, porque se gengivas estão sangrando, é porque estão infeccionadas. A pessoa deve usar a Napion. Quem tem mau hálito, deve usar mais vezes por dia. O Cláudio Lebre tem que usar pelo menos umas 10 vezes por dia a Napion, porque senão vai perder emprego. É ter um mau hálito violento. A Napion, tem na farmácia, tem na drogaria também. A Napion. A gente aqui em São Paulo, são 6 horas 27 minutos. Hoje é sábado, dia de Natal. Nós estamos aqui trabalhando. E o Coronel pega que é uma coisa pra mim, vai? Né? É, fazia carnaval, já assim já resolve também o teu problema aí de mandar uma mensagem de Natal na favela. Vai falar alguma coisa lá enquanto você prepara. Vai. Tu vai tocar uma voz daquela bem bonita, né? Bem chorosa. Não. 6h27 mesmo, né? Fala, né? 6h27 mesmo. Foi essa, né? Que bonito. Quando a gente olha essa vozinha assim, a gente e fica todo arrepiado, né? Hoje é Natal, é dia 25 de dezembro, é um dia de confraternização, um dia que todo mundo se cumprimenta, todos se abraçam e todos desejam a todos que sejam felizes. Dia de Natal, dia do nascimento de Jesus.